99 ao 00, 120, decimal 8, é o Morro. 08, obrigado, valeu. Prostaque, com 8, 7, tem 92 a bordo, 3:40, alterna o galeão. Livre até ponto de espera, 1013, chama pronto para decolagem, no 8 no 7. Chama pronto, com 8 no 7. Autorizado, a linha decolar, pista 10, 110 graus, 612 nós, 18 no 7. Autorizado, a linha decolar, 18 no 7-04, 120, decimal 8, bom voo. 208, bom dia, obrigado, no 8 no 7. 8 no 7, decolou na sua escuta. 8 no 7, 360, voa Dael. 360, voa no Dael, voa no 8 no 7. Tan 3399, chama Recife agora, 1251, alterno 3395. 251-3395, Tan 3399. Confirmando 9050. Plano 050, sendo identificado. APD setor 50. No 817, chama Recife agora, 1251, alterna 1-3395, no 817. 251-3395, bom dia, ou no 817. Certo. Passando 6.000 para 5.000, gol 9050. 9050, desce para 2.000 pés, autorizado ele. Para 2.000, autorizado ele, é para estabilizar 9050. Localizadora 9050. Completa a torre champ 1895. 1895? Afirmo. Boa noite, o 9050. É passado externo, Kiri Stinger. Gente, pode baixar travado. Já está. Livre pouso, pista 10, 110 graus, meia dúzia nós. Cinco, corrijo. Tá 90, 50, aos 29, Alfa Juliette, portão 11. Tá autorizado, manter sua frequência. Direita, Alfa Juliette, com 11, 9, 0, 5, 0.